Indo às compras. Robert, você pode me levar ao mercado municipal? Ao mercado municipal? Onde fica? Na rua Benjamin Constant, no centro. Por que não vamos ao supermercado aqui do bairro? O pessoal da escola recomendou o mercado municipal. Tem uma grande variedade de produtos, tudo do bom e do melhor, incluindo os importados. Está bem. Onde estão as crianças? Elas também vão? Não, elas saíram cedo. Foram passear com os novos amiguinhos. Responda. 1. Onde fica o mercado municipal? Fica na rua Benjamin Constant, no centro. 2. Por que Mônica quer ir lá? Dê duas razões. É o melhor lugar para fazer compras grandes. Tem uma grande variedade de produtos, incluindo importados. 3. As crianças também vão? Por quê? Não, elas saíram cedo. Foram passear com os novos amiguinhos. 4. Quem recomendou o mercado municipal? O pessoal da escola. Ouça mais este diálogo. No dia seguinte, na escola. Mônica, você foi ao mercado municipal? Fui. Adorei. Fomos bem cedo e saímos de lá bem tarde. Você tem razão. É um paraíso para fazer compras. Vocês compraram muita coisa? Compramos. Frutas, verduras, carnes, queijos, vinhos. Enfim, abastecemos nossa geladeira e nossa despensa. Não pudemos levar tudo. Pusemos uma parte no carro. A outra, o mercado entregou em casa. Ouça novamente algumas falas do diálogo. Repita estas falas usando os verbos no presente. 1. Mônica, você foi ao mercado municipal? Mônica, você vai ao mercado municipal? 2. Fui. Adorei. Fomos bem cedo e saímos de lá bem tarde. Vou. Adoro. Vamos bem cedo e saímos de lá bem tarde. 3. Vocês compraram muita coisa? Vocês compram muita coisa? 4. Compramos. Pusemos uma parte no carro. A outra, o mercado entregou em casa. Compramos. Pomos uma parte no carro, a outra, o mercado entrega em casa.